10h13 aqui na cidade de Foz do Iguaçu, e você acompanhou esta ótima notícia a respeito de Foz do Iguaçu ter recebido o prêmio Gestor Público Paraná com base nesta iniciativa do Patronato Penitenciário Municipal implantado aqui na cidade, o primeiro Patronato Penitenciário Municipal em todo o Brasil. Eu vou conversar agora justamente com uma das personagens de toda essa história, Luciane Ferreira, que está na linha conosco agora. Bom dia, Luciane. Bom dia, Guilherme. Bom dia, os ouvintes também. Prêmio ao Patronato, a toda essa iniciativa feita aqui em Foz do Iguaçu para a implantação do Patronato, foi entregue na terça-feira lá na Assembleia Legislativa. O que é que significou para vocês que estão envolvidos diretamente com esta instituição desde a sua gênese? O Patronato, ele hoje está fazendo 7 meses da sua publicação na Lei Municipal 1785. E para nós é o reconhecimento de um trabalho de 12 anos. A partir do momento que a nossa cidade recebeu as estruturas do antigo programa Proegresso, efetivamente, a gente começou a pensar na criação de um patronato. A princípio, nós pensávamos num patronato estadual. E agora a gente conseguiu, com o nosso prefeito, Reni Pereira, a implantação no nosso município do patronato municipal. Isso levou a gente a esse prêmio por inovação. É um prêmio de reconhecimento por algo que traz resultados imediatos à população através das inserções dessas pessoas que saem do sistema e também daqueles que têm vulnerabilidade social ao mercado de trabalho e à educação através da implantação nos cursos profissionalizantes ou mesmo nos eixos de CDs. E essa premiação com esse Prêmio Gestor Público Paraná, ela agrega também visibilidade a toda essa iniciativa do Patronato Penitenciário Municipal aqui de Foz do Iguaçu. Mais cidades, outras cidades já estão demonstrando, inclusive, interesse em conhecer essa experiência de Foz do Iguaçu para implantar também nos seus municípios? Sim, até agora, dezembro, nós já temos 10 patronatos municipais implantados no estado do Paraná. E para 2014, a previsão é de que outros 15, formando até a final de dezembro de 2015, 2014, 25 patronatos municipais no estado do Paraná. Para que as pessoas possam entender, o patronato, ele realiza um atendimento diferenciado a essas pessoas, aos egressos do sistema. Como é que vocês trabalham, principalmente essa questão da ressocialização? São feitos cursos, atendimento à família? Como é que está estruturado todo esse atendimento do patronato aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Sim, nós temos uma equipe multidisciplinar capacitada e essas pessoas, elas estão inserindo esses assistidos nos cursos profissionalizantes e nós vamos buscar anteriormente a vaga do emprego nas empresas privadas aqui do nosso município. Então, essa é um momento de inovação, porque antigamente as pessoas tinham muito preconceito e agora nós estamos abrindo junto a essas empresas a possibilidade de emprego a esse público tão marginalizado, porque é muito difícil uma pessoa que sai do sistema ser inserida novamente no mercado. Então, nós, junto a empresas privadas, esses novos empreendimentos que estão se instalando em Foz do Iguaçu, a gente já está para 2014 esperando. Este ano, nós conseguimos 104 pessoas inseridas com a carteira assinada. Para 2014, nós esperamos que esse número seja 5 vezes maior. Então, assim, nós teremos 40 cursos ao longo de 2014, e nesses 40 cursos, nós pretendemos colocar 500 pessoas inseridas com a carteira assinada, recebendo todos os benefícios, podendo deixar de receber bolsa família e, a partir disso, andar com as suas próprias pernas, ter autonomia financeira para poder gerenciar sua vida. E, sem dúvida, é uma iniciativa muito importante. Nós aqui da CBN reconhecemos também e aplaudimos todo esse trabalho do Patronato Penitenciário Municipal aqui em Foz do Iguaçu. E eu lhe pergunto agora, Luciane Ferreira, a respeito também de um evento. Hoje à tarde teremos uma reunião, um encontro com as entidades receptadoras de prestadores de serviço à comunidade aqui em Foz do Iguaçu? Sim, hoje nós vamos fazer desde que a gente assumiu o patronato, o antigo Proegresso, a primeira reunião com as 180 entidades que recebem o nosso prestador de serviço à comunidade. E com aquelas pessoas que cometem um delito de menor potencial ofensivo. Eles são encaminhados pelos juizados especiais e também aqueles que fazem transação através da Justiça Federal. Então nós temos um número grande, são 1.200 pessoas hoje assistidas pelo patronato e que prestam serviço nessas 180 entidades. Esse serviço prestado, ele não tem ônus para a entidade, ele é uma pena, então ele tem que cumprir aquelas horas e ele presta o serviço de acordo com a necessidade da entidade. Acontece, portanto, a 1h30 da tarde ali na sala do fórum vai acontecer este encontro? Sim, hoje vai a 1h30 horas, nós estaremos recepcionando essas entidades, nós teremos um trabalho metodológico e pedagógico para mostrar o nosso trabalho e também aquilo que nós queremos implantar para 2014, que é que cada uma dessas entidades irá receber o sistema biométrico para que essas pessoas, quando chegam, elas vão ser recebidas, então elas vão colocar isso digital, vão computar suas horas ao término novamente, e a gente, através de um sistema online, vamos conseguir fiscalizar com transparência isso. Luciano Ferreira, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Nós que agradecemos a sua sempre atenção, Guilherme, e obrigado aos ouvintes da CBN.